Bem-vindos aqui ao primeiro destaque do mês de maio de 2011, de Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. E claro, dizemos aqui que estamos a entrar a caminho do quinto ano de emissões ininterruptas e todas as semanas temos um álbum em destaque. E isso permite, claro, que alguns sejam repetições. Repetições, quando digo repetições, não digo do mesmo álbum, mas de novos álbuns. O que significa que as bandas estão aí e vivas. E normalmente, quando nos despedimos de cada destaque, marcamos sempre ponto de encontro para o seguinte, e logo que haja um novo álbum. É o caso do que está a acontecer com os Quinta de Bill. Quinta de Bill, por sua vez, lançaram, se bem se recordo, em 2006, A Hora das Colmeias, permitiu ter uma conversa na altura com o Moisés, e hoje, a um mês de distância da saída do último álbum deles, 7, e já não sei porquê de 7, é a voz de termos aqui a possibilidade de falar, desta vez com o baixista, nada mais nada menos que o Paulo Bizarro. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Paulo. Olá, boa tarde também. Boa tarde para todos também, obrigado. Paulo, é assim, é a terceira vez que temos Quinta de Bill aqui em destaque. Uma banda que comemorou há algum tempo atrás 20 anos, também com a edição de um álbum ao vivo, álbum que, um duplo CD e também DVD. DVD, sim. Que permitiu estar aqui também em pleno destaque na Boa Nova, mas na realidade há 5 anos que não estávamos aqui em termos de álbuns de originais. Sim. E regressam com o 7, que é precisamente o 7º álbum em termos precisamente de álbuns de estúdio e de originais, sim. E que eu percebi são 7 autores que estiveram para o vosso álbum. Sim, sim, sim. E li também alguns que vocês dizem que isto é a reinvenção dos Quinta de Bill. Pode-nos explicar aqui esse conceito? Sim, tem a ver um pouco. Já no álbum anterior, Na Hora das Colmeias, pronto, lançámos o desafio a alguns letristas para escreverem letras. Isto vem um bocado na sequência, pronto, o nosso letrista oficial, pronto, que é o João Portela, que nos tem acompanhado desde sempre. Também em termos profissionais, pronto, estava bastante ocupado, não se poderia dedicar isto a 100%, e então tivemos que recorrer realmente a alguns amigos para escrever alguns textos. Este álbum veio um bocado nessa sequência. Isto o que faz que realmente, em termos instrumentais, somos nós, a parte musical é toda nossa, os textos são de outras pessoas, o que faz que cada canção também acabe por ser única, não é? Pois cada um tem a sua forma de escrita e isso reflete-se realmente nas canções. O que nos obriga também um pouco a irmos à procura de... Isto basicamente, os Quinta de Bill trabalham da seguinte forma. Primeiro surge a música, uhum. Não é? E depois é que pedimos, que é uma tarefa um bocado ingrata para o escritor, mas realmente pedimos depois para os autores porem texto sobre a música. A gente grava a parte instrumental com uma melodia de voz, pronto, e eles depois tentam encaixar as sílabas. E este acabou por ser um pouco assim. Claro que quando surgem as canções, também nos surgem. Vamos buscar algumas referências e dizemos: olha, esta porra para o João Portela, esta é a gira para o Sebastião Antunes. Pronto, um pouco também pela sonoridade do tema. Sugere-nos um pouco o autor também que a gente gostaria de ter a fazer a letra. Obriga também ao autor ter alguma musicalidade, não é? Sim, sim, isto é. Eu não escrevo, aliás, nenhum dos Quinta de Bill escreve, porque realmente nenhum se atreve. Não é uma área que a gente domine, mas confesso que deve ser bastante, bastante difícil, sim. Sim, isso levava-me de facto a essa dúvida de que é que surgia primeiro, se a letra, se a música. Pois. Isto obrigou-se a ser mais disciplinado, não é? Naquilo que possa ser a criação. Sim, sim, sim. É um pouco. Pronto, há uns destes autores, pronto, são pessoas que escrevem regularmente bastantes textos e penso que às vezes até vão buscar um pouco isso e terão de fazer adaptações, pronto. Que realmente acredito que seja bastante chato. E alguns repetem a fórmula de sucesso que já vinha da Hora das Colmeias, não? Sim, sim, sim. Portanto, o João Portela é o vosso conhecido de início, de 89 para cá, não? Sim, sim. Ainda que antes tinha um trabalho com a Ana Vieira, José Margado também. Mas ainda assim, temos aqui o Célio Peixoto, o Mosca Rapa, Sebastião Antunes, portanto, bem conhecido da quadrilha, não? João Afonso, Miguel Castro e Pedro Malaquias. João Afonso tinha-nos dito, aqui em entrevista na Boa Nova também, de que tinha feito temas para Quinta de Bill, para este novo álbum, e que estávamos assim, na expectativa deste set. o João Afonso fez uma letra. Falámos aqui há pouco de um álbum que ele lançou, sim, também, no caso em homenagem ao seu tio, ao José Afonso, e falámos da parte criativa, e ele diz que não tem parado e tem trabalhado com outras bandas, normalmente com o Quinta de Bill. Sim. Daí que estamos na expectativa do vosso álbum. Sim, ele realmente é uma pessoa impecável e sempre nunca negou nenhuma colaboração, é uma pessoa excepcional realmente. E tem a ver um pouco com o Matheus gosta muito dos textos do João Afonso. Eles são os dois, nasceram os dois em Moçambique também, um pouco, partilham um bocado a África, não é? E o Matheus identifica-se muito com a escrita do João Afonso e realmente é uma escrita muito rica, ele tem uma escrita fabulosa. Não imagina que neste prazo de tempo, desde a hora dos Romeiros, às vezes foram aqui falados, Quinta de Bill. É bom sinal. É bom sinal. E alguns recordo-me. Um caso que eu me lembrei há pouco foi de João Afonso. Lembro do Beto Betuque, que é vosso conterrâneo, não é? Sim. O homem da cidade de Tomar também. Mas não só. Isto vem a propósito da fase dos desafios, que vamos aqui antecipá-la. É a primeira vez que o Paulo Bizarro vai ter. São três desafios. E primeiro é este. Imagine que vem ao livro do hospital, não sei se conhece. Conhece, já cá esteve? Já tivemos aí várias vezes. Sim. Mas poderia eventualmente ter-se esquecido. Não, mas não. Foi um excelente concerto que fizeram, na altura, após a saída do Trilho do Sol. Sim, e lembro-me nesse concerto, eu penso que houve problemas de eletricidade. Exatamente. Que a corrente foi abaixo umas três vezes seguidas. Logo no início do concerto. Lembro perfeitamente, mas foi um concerto excepcional. Excepcional mesmo. E eu disse a propósito, vinha aqui ao Livre Hospital e diz assim: Quinta de Bilo, podem trazer convosco duas bandas. Quem é que trariam hoje em dia? Talvez apontasse talvez para os Virgem Suta. Sem coragem para lutar, só lhe resta obedecer. Que por acaso tem um trabalho que eu estou a gostar bastante, também são pessoas excepcionais. Já teve três reedições o álbum de estreia deles. Sim, tivemos a felicidade dos conhecer também. Uhum. São de Beja. Sim, e estou a gostar, gosto imenso do projeto deles. Uhum. Tanto com a banda, como só os dois sozinhos, pronto, realmente dão um espetáculo bastante giro. E talvez os Orquestrada também é um projeto que eu gosto muito. Sete colinas, sete bairros de Lisboa, sete poemas de rima nos olhos de uma pessoa. Muito bem, já todos foram convidados aqui da Boa Nova para a Semana de Destaque. É sinal que estamos atentos, fico satisfeito. Agora vamos ao segundo desafio, e é este. Vem uma banda da cena internacional e querem que Quinta de Bilo faça a primeira parte. De quem é que hoje em dia gostariam de fazer uma primeira parte? Olha, eu uma das minhas bandas de eleição desde sempre, pronto, eu sou um fã dos YouTube. Mas também gostaria muito de fazer a primeira parte dos Arcade Fire. Acho que é os Arcade Fire. Sim. Para ser fácil desafios. Eu estava aqui, estamos aqui a falar e estava aqui a recordar uma vossa primeira parte. Uma vossa primeira parte, que já lá vão aqui, não ia dizer 20 anos, porque, mas será para uns 15, de Bryan Adams. Sim, no estádio de Alvalade. Sim, isso foi um concerto que nos marcou imenso. Foi talvez o descobrir que realmente que. Pronto, que tínhamos saído um bocado da clandestinidade, pronto, e realmente o grande público já conhecia algumas das nossas canções. Foi muito bom, realmente. A gente acabou o concerto e tivemos um encore, pediram-nos imenso para a gente voltarmos ao palco, tocámos as Filhas da Nação e ver aquela gente toda realmente aos pulos e a gostar. Foi um momento muito marcante da carreira de Quinta do Bilo. Esse e outros, como a Festa do Avante, as Queimas das Filhas de Coimbra, são sempre concertos também únicos. Pronto, realmente são esses pontos que fazem com que a gente goste de andar. Andem por ainda alive no kicking, como diriam os Simple Minds, não é? O terceiro desafio é este. Vai haver um disco, aliás, também já isto fizeram, mas vamos aqui fazer um novo desafio. Imaginem que vai haver um disco de tributo a alguém, uma banda ou um autor nacional. Hoje em dia, de que tributo gostariam de participar e já agora com que tema? Pois, agora. E quando digo já fizeram alguém, lembrar aqui, por exemplo, de 20 anos de bandas, não é? Dos Chutes e Pontapés, não é? Pois. Na altura tinha o Homem do Leme. Sim, exatamente. Também foi uma experiência também muito boa. Talvez. Nós há pouco tempo fizemos um. Tivemos um. Há pouco tempo, penso eu que há dois anos, desafiaram-nos para cantar umas canções de Abril para um programa de televisão, e nós fizemos uma versão do Sérgio Godinho da Maré Alta. Talvez gostasse de editar em disco. Acho que a versão foi bastante bem conseguida. Era engraçado editar isso em disco, talvez. Sérgio Godinho. Aprenda a nadar, companheiro. Aprenda a nadar, companheiro. Que a maré se vai levantar. Que a maré se vai levantar. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta, maré alta. Aprenda a nadar, companheiro. Aprenda a nadar, companheiro. Que a maré se vai levantar. Que a maré se vai levantar. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta. O Moisés, eu tive a oportunidade de ouvir há pouco a entrevista que lhe tinha feito há 5 anos atrás, e vamos aqui falar nisto. 23 anos depois, como é que se gerem os amores? O Paulo Bizarro, como o Moisés, é das pessoas que está desde o início na banda. Sim, sim. Como é que os amores se gerem? Isto é como os casamentos, como é? De altos e baixos, de pessoas, mas também. Não, mas penso que com estes anos todos, pronto, vamos nos habituando. Sabemos, conhecemos as pessoas muito bem. Pronto, eu conheço o Moisés como ninguém, como ele me conhece a mim. Sabemos quais são as nossas fronteiras, não é? Mas sempre nunca houve assim grandes discussões na banda, assim, conseguimos sempre arranjar um consenso. O ponto de encontro continuasse a tomar. Sim. Sabemos que na altura recordam-se de pessoas com educação branco, não é? Sim, ainda acontece, ainda acontece isso. Pronto, a Dalila é de Castelo Branco. Exato. O Jorge é de Sintra. Pronto, mas realmente temos aqui a nossa base aqui em Tomar. Pronto, também um pouco. É mais fácil juntarmos aqui em Tomate para ensaiar. Temos aqui uma sala, uma casa isolada onde podemos fazer barulho à vontade. E é mais fácil realmente virem os dois ensaiar. Pronto, mas tentamos é fazer as coisas de forma. Nunca ensaiamos um dia só. Aproveitamos sempre a ensaiar 2-3 dias seguidos para rentabilizar um bocadinho também o tempo e as deslocações e isso tudo. Pronto. Mas acaba por ser mais fácil em Tomar. Nós tivemos uma experiência em que ensaiávamos em Lisboa, em locais, jogávamos para o efeito, mas aquela coisa de temos de entrar às 15 e depois só temos a sala até às 20, depois temos de sair porque já está outro grupo a entrar, e as coisas não funcionavam realmente, porque realmente o ensaio, a gente nunca vai para o ensaio, nunca sabe a que horas é que sai lá, é conforme a inspiração. Às vezes estamos ali uma tarde sem produzir quase nada e quase a hora de jantar sai uma ideia boa e ficamos ali a trabalhá-la. É um bocado, tem de ser um bocado assim. Uhum. E realmente essas salas que para onde a gente ia ensaiar realmente tinha essa limitação de tempo, o que nos castrava um bocadinho. E então resolvemos alugar a nossa sala. Pronto, temos uma casa com o mínimo de condições para estarmos à vontade, para temos sempre o nosso sistema para gravar as ideias que surgem na altura, temos sempre tudo micado para gravar tudo o que nos vem à cabeça. E depois no outro dia vamos, ouvimos e tal, e vimos se realmente aproveitamos alguma coisa, aproveitamos. Então, é um bocado assim que acontecem os ensaios, de forma de trabalhar de Quinta do Vila. Andamos tão entretidos a perseguir o conforto, o aconchego. bem-estar. Tão tranquilos e esquecidos que amanhã, depois de mortos, alguém por nós irá pagar. Castelos de fina areia à beira-mar, esquecendo a maré cheia. Temos andado a brincar com o fogo sem querer saber quem vai ficar a arder. Já são as deles fazer as contas ao que comer. A hora mais dolorosa já são horas de ir acordar, que já se vão acabar os sonhos mais cor-de-rosa. Oh, hora das mais cruéis. Oh, esta de dizer adeus aos anéis. E já vão sendo horas também de perceber que ninguém pense que com desculpas se safou. Já não há pão nem fiados e assim estamos conversados. A pena à loja já fechou. Já são horas de nos fazer as contas ao que comemos. A hora mais dolorosa já são horas de ir acordar, que já se vão acabar os sonhos mais cor-de-rosa. Oh, hora das mais cruéis. Oh, esta de dizer adeus aos anéis. Boa Nova, um mundo de emoções. Ah, pensava que era brincar e agora homem ou mal. Pensava que era brincar. Thank you. esta distância de 5 anos, ainda que foram 5 anos atarefados, até com a edição deste álbum, de um excelente espetáculo, não é? Que as pessoas podem inclusive visionar através do DVD, faz com que, ao que sabemos, vocês vão sendo produtivos, vocês vão criando as músicas, vão pedindo as letras. Destes 10 temas, o que é que ficou na gaveta? Ficaram imensas ideias, imensos temas. Nós, quando convidámos o Nuno Rafael para produzir, pronto, tínhamos feito uma maquete com, não sei se tínhamos gravado 16, 17 temas. Pronto, e ele veio ouvir e tal, pronto, realmente ver se gostava do trabalho, se realmente via aqui alguma coisa, se já tínhamos ali um leque de canções boas. Pronto, e ele, a primeira tarefa dele foi realmente fazer logo uma escolha de 10 temas. 10 temas para trabalharmos neste álbum. Porque ele achou que devíamos concentrarmos em 10 boas canções e não, pronto. Pronto, e realmente hoje em dia os discos andam à volta disso, 10, 12 temas no máximo. Não vale a pena estar a alargar-nos muito. Porque também o tempo é pouco, pronto. Ele também seria uma pessoa que iria trabalhar muito, uma primeira pré-produção viria muitas vezes a tomar, seria aqui bastantes dias. Mas depois o processo seria um pouco gravar cá, ele ir para Lisboa, editava, vinha, editava. Pronto, seria um bocado também, pronto, e realmente resolvemos concentrar-nos em 10 canções, pronto. Foi logo a primeira tarefa dele, foi realmente dar-nos aquela, olha, esta não entra, esta. A gente ficou logo assim, pá, poxa. Pronto, está bem, vamos lá então. E dessas 10 canções, houve algumas que tiveram uma volta completa, que se transformaram. Temas que eram baladas, ficaram rápidos. Pronto, houve aqui uma grande transformação. Também com o envio das letras, foi uma coisa que também acabou. Houve temas que acabámos por mudar depois de vir a letra, porque achámos que não era aquele o tempo da música e alterámos por vermos que a letra não se iria adaptar com aquele andamento. Mas foi assim, pronto, realmente. Agora, este interregno cá aqui de 2006, o disco saiu, a Hora dos Romeiros, penso que saiu já a finais de 2006. Uhum. Pronto, as Quinta do Vil depois tiveram um espetáculo dos 20 anos em que tiveram a trabalhar. Este disco, o 7, foi um disco que já foi gravado, por isso em 2010, março de 2010, começou a ser trabalhado em finais de 2009 com o Nuno Rafael. Em abril fomos para estúdio. Tivemos na Valentim de Carvalho a gravar uma semana e depois fomos, durante o ano todo, fomos fazendo as coisas com calma. O disco podia ter saído quase com um ano de antecedência, mas realmente quisemos ter tudo pronto e não estar a trabalhar às pressas para que saísse, para que a coisa funcionasse toda em conjunto, não é? Que já tivéssemos vídeo, que já tivéssemos tudo pronto. A Hora das Colmeias, penso eu, que pecou um bocadinho por aí. As coisas foram surgindo, foi o disco que foi lançado, ainda não tínhamos o videoclipe, pois é que tivemos a fazer o videoclipe, pois. Pronto, e realmente tivemos pena que foi um disco que não passou muito. A Hora das Colmeias acabou por ficar um bocadinho. Só realmente quem nos conhece é que teve acesso a isso. Que gosta do projeto, realmente adquiriu, porque foi um disco que não foi muito, muito promovido. Só por um momento, na curva da estrada, falas-me de ti, do rumo que tarda. É hora de escolher, para ti é tudo ou nada. Com vontade de mudar, com peso silêncio, à prova de bala, andas-me a tua voz que nunca se cala. Já não te queixas de mim, mas nada nasce no fim. Já não te posso valer, descontas no tempo, um estado. A Cida deste álbum é decidida com o Vai Ser Feliz. Daqui a pouco falava também da questão do videoclipe. E isso é para criar a percepção às pessoas, são, somos nós que desde o vimos aí, não é? Sim. O Vai Ser Feliz, parece-me, até, e ainda mais que essa ideia, depois de ver o videoclipe, que está na nossa página, as pessoas podem aceder e vê-lo, é precisamente uma alusão à vida despreocupada. Assim, dizer a alguém, não penses nos problemas. É um bocadinho um pouco aquilo que às vezes nos apetece fazer, não é? Uhum. Às vezes apetece. Alguém dá boleia na estrada e a partir daí o dia complicou-se completamente. Complicou-se ou não? Ou não? No dia a seguir sobrar, não é? Pois. No dia a seguir, carta de experimento. Alguém que veste o seu fato e de repente tem, pronto, aqui ainda não viu, tem alguém a pedir boleia e a partir daí o dia transforma-se. Não? Sim, coisas. Ou transforma-se, melhor. Pois, transforma-se. Mas é um pouco, às vezes, o que nos apetece é fugir destes problemas todos e dispara-nos um clique assim e olha, vamos embora. Pronto, e foi um bocado, a história do videoclipe é um bocado essa, pronto. É o que a canção um bocado diz. Sim, e no final acabam por ter um discoteca, um salão onde estão os Quinta de Vila de Carmo. Sim. E assim termina. É. Aí está o investimento que vocês fazem na imagem também, para levar as pessoas, embora que quem ouvir Vai Ser Feliz já, e a vantagem de andarem cá há muitos anos, já não consegue dissociar isto de Quinta de Vila. Pela sonoridade, pela voz, mais que não seja do Moisés, sim. Portanto, já não há essa necessidade, como algumas bandas enfrentam, de querer associar a imagem à voz e ao nome, não é? Sim, isso tem a ver um pouco pronto, isso é uma coisa que se constrói realmente com os anos. Os Quinta do Bilo já vão fazer 24 anos. Uhum. E realmente penso que marcaram um bocadinho. Tem já a sua sonoridade um pouco marcada, claro. Sim, qualquer pessoa que ouça identifica também pelos instrumentos que usa, o banjo, o violino, o acordeon. Pronto, realmente já quando se ouve Quinta do Bilo, por mais que a gente faça aqui uma grande produção, as pessoas já vão reconhecem perfeitamente o som de Quinta do Bilo. Longe vão os tempos de rock rendezvous, não é? É verdade. E assim, já, quem ouviu os entrevistas anteriores sabe a explicação daqui da Quinta do Sr. Guilherme, não é? Da questão da Quinta do Bilo. Sei que estás sempre pronto a ajudar, que nunca recusas ou negas o esforço. Contamos contigo para a fome no mundo acabar. Contamos contigo logo a seguir ao almoço. E bem vejo que andas preocupado, vendo o ambiente já tão degradado. Bem vistas as coisas, acaba por ser engraçado se virmos o lixo que deixas por todo lado. Quando me disseram que o álbum iria ter de título 7, vieram várias ideias à cabeça, não é? 7 maravilhas do mundo antigo, desde os 7 pecados mortais, as 7 virtudes, não é? Os 7 sábios da Grécia. E o 7 dá para N coisas. É, exatamente. O 7 é um número mítico. Porque... Aliás, dava a comentar esse facto, que são domingo, e fiquei a saber que são 7 os domingos que antecedem a Páscoa, que fazem com que seja o Carnaval. E depois há outras coisas, os 7 anões, não é? Por aí adiante. Quiseram brincar à volta deste número? Sim, foi um bocadinho. Mas também tem a ver um pouco a coincidência realmente de, pronto, ser o 7º álbum de originais, porque os Quinta do Bill depois têm mais dois registros ao vivo, tem um best-of tem um DVD. Mas pronto, de originais realmente é o 7º álbum. Coincide também com 107 autores de letras e coincide também com um bocado com a nossa carreira, que já cá, apesar de 24 anos, somos como os gatos, temos 7 vidas. É um bocado, pronto, fazemos um bocadinho este... Mas é por aí, sim. Mas parece-me que ainda estão longe de esgotar a primeira. É bom sinal. Espero, pelo menos ainda nos continuar a dar muito gozo cá andar e tocar. Pronto, isto é um pouco a nossa vida. Não sabemos fazer outra coisa. Por isso, depois vamos ter de cá andar. E realmente é isso que eu digo, dá-nos gozo realmente ter conseguido viver do que amamos, né? um bocado por aí. A vantagem de ter aqui vários autores para a parte das letras é também que construir o álbum heterogéneo. Sim. Muito também na senda do que vinha já da Hora das Colmeias. Sim. Ou seja, quem ouvir o disco pode não descobrir que uma linha de continuidade que não seja aquela que é a Quinta do Bill, ou seja... Percebe-se que é a Quinta do Bill, mas há várias Quintas do Bill, precisamente tendo em conta quer a sonoridade, quer as letras. Isso, na minha opinião, para já obriga a uma coisa, que quem quiser conhecer este álbum tem que o ouvir todo. E isto leva-nos à seguinte dúvida. Qual é a melhor montra para Quinta do Bill hoje em dia se mostrarem? Melhor montra... Quem ouvir só o Vai Ser Feliz, liga ao rádio e ouve Vai Ser Feliz, peca por defeito. Ouviu uma fatia muito pequena. Pronto, epá, realmente, quem quiser saber o que os Quinta do Bill estão a fazer, tem de adquirir o álbum e ouvi-lo na íntegra. Porque é um pouco. Ao vivo, os Quinta do Bill são muito conhecidos ao vivo. Exato. Por terem um. E vivem muito desse nome também. Pronto, é um bocado. Inclusive, há pessoas que nos dizem: pá, a gente ao vivo adora-vos, pá, em disco não. Não conseguem transmitir o que transmitiu ao vivo. Então. Mas pronto, este álbum realmente eu acho que é muito intenso, é muito rico em termos de escrita, está muito bem produzido. Nós ficámos super felizes com a produção do Nuno Rafael. Pronto, realmente, quem quiser ver o que os Quinta do Bill neste momento estão a ouvir, o que os Quinta do Bill estão a fazer, realmente aconselho a ouvir o álbum todo. Porque ao vivo, claro que a gente não vai tocar estes temas ao vivo. Pronto. Vamos tocar nestes primeiros concertos de apresentação. Fizemos agora um concerto de Tomar em que tocámos o álbum todo na íntegra. Que funcionou um bocado como lançamento do disco. Estamos a fazer as FNACs, que realmente também vamos tocar o álbum todo ao vivo, mas depois nos concertos normais, claro que não vamos poder tocar os 10 temas do disco. A gente acaba por sempre ir buscar 4, 5 temas de cada disco, tocar um pouco de cada álbum, porque as pessoas também querem ouvir os vossos ídolos, não? Depois, todo o resto da nossa carreira, as pessoas do espetáculo da Quinta do Bill sabem que vão ouvir todos os ídolos da Quinta do Bill, os temas conhecidos, e querem isso, e a gente nunca vai poder deixar de fazer isso. Agora, realmente, pronto, há estes espetáculos um bocado mais intimistas, que estamos a pensar fazer para o ano uma turnê de salas, em que talvez aí venha um bocadinho mais este repertório que as pessoas não conhecem da Quinta do Bill, não é? As pessoas da Quinta do Bill conhecem realmente é os singles que sai para a rádio, pronto, e é as músicas mais festivas que nós tocamos ao vivo. Esta parte mais íntima da Quinta do Bill, penso que para o ano iremos mostrá-la um bocadinho pelas salas deste país todo. Estamos a pensar nisso. Vamos lá ver. Mas pronto, mas realmente, como estava a dizer, eu penso que este é um álbum que as pessoas devem, acho que deviam ouvir para si para o fim. Pedi todas as sortes que havia para pedir. Senti todos os ventos que havia para sentir. Quantas portas sem saber qual abrir. Vim de longe só para te ver sorrir. Para te ver sorrir. Sei de alguém a esperar, de algum lugar, a noite inteira. Sei de um Deus a falar, para me ensinar, qualquer maneira. Para que eu possa chegar e amanhecer. Sentia a voz calada, com tanto por contar. Por saber do sorriso que tens para me dar. O teu colo para me aconchegar. Sei de alguém a esperar, em algum lugar, a noite inteira. Sei de um Deus a falar, para me ensinar, qualquer maneira. Para que eu possa chegar e amanhecer. Isso leva-nos aqui a uma coisa, a uma figura de estilo que usou aqui o Miguel Maja do Seda, de Dona Maria, que dizia que um dia com o cão, com o veterinário, e ele dizia que ele tinha uma pulga, ele imaginava que ele tinha logo 10. O que leva a querer aquilo é quem comprar um disco de que ainda deviam, provavelmente, piratas andam aí 10 no mercado. Enfim, vocês vêm do tempo ainda do vinil. O que é que isto, para uma banda, enfim, que tem o seu trabalho, o que é que isto representa? Eu penso que já não há muito a fazer. Pronto, isto realmente temos de encarar isto de forma natural, quase já. Pronto, é uma coisa já impossível de dar a volta. Eu continuo a dizer, há grupos que optam neste momento por não gravar, metem disponibilizam logo as canções na net e está a andar. Uhum. Pronto, eu continuo a dizer que eu penso que o ter um suporte físico, o CD, continua a ser importante. Pelo menos para as pessoas que eu também gravo muita coisa, mas realmente os grupos que gosto mesmo acabo por comprar sempre o CD. Uhum. Os CDs também já estão a um preço, também não é o nosso disco, penso eu, que está, pode ser adquirido por um preço simbólico, que é um, mas pronto, eu acho que continua a ser importante ter o suporte físico. É como um cartão de visita do grupo. Pronto. E penso que isso nunca vai deixar de existir. Pronto, é um bocado como aos jornais, já aos jornais online. Mas se calhar as pessoas ainda gostam de estar a mexer no papel e a ver. Eu não consigo estar a ler as notícias no computador. E o disco é um pouco a mesma coisa, como os livros também. acho que é sempre importante ter a obra gravada em CD. Continua a ser importante. Foges pela noite que te abraça, finges não ligar ao coração, ris e dás um ar da tua graça. Sabes que não posso dizer não. Será que já te disse que te adoro, que por ti choro? Dás-me a mão, pedes-me em segredo que te apague o desejo para ti. Nunca é demais, sabe há pouco e pedes mais. Tens o pecado no corpo e dizes com vontade que não chegaste à metade. Sorris à minha falta de jeito, contas as batidas no meu peito. Com o teu mundo engomado e bem passado, dás-me a mão, pedes-me em segredo que te apague o desejo para ti. Nunca é demais, sabe. Mas tens o pecado no corpo e dizes com vontade que não chegaste à metade. Dizes com vontade. Já houve algum brainstorming entre a banda e os promotores para decidir qual é o segundo single? Já andamos aqui a discutir e a tentar também, pela manifestação das pessoas nestes showcases que estamos a fazer, já andamos a tentar perceber qual será o segundo single. Há várias hipóteses, mas sinceramente ainda não consigo dizer, mas desconfio que será o 23 Rock and Roll. Pelo menos é uma, não sei, as pessoas têm-se manifestado positivamente. É muito Quinta do Bill. É muito Quinta do Bill. Às vezes sinto o dia a resmungar e a tristeza não se quer render. Vira a página, hop, hop, faço mágica, hop. Sou eu que não quer. Brinda só o amor, hop, hop, agora vou dizer aquilo que não devia dizer, que é o tema que mais gosto do álbum. Eu, assim, eu sinto-me à vontade de fazer. Eu estou à vontade para fazer, porque sou um apaixonado por Quinta do Bill, portanto, está a jogar em casa. Desde sempre tenho a vossa geografia toda e, portanto, e gosto bastante de Quinta do Bill e tenho na memória aquele concerto que, efetivamente, é daqueles índios a saltarem no Parque de Mandanelho aqui em Oliveira Hospital. E já lá vamos dizer. E eu era bastante mais novo. E gosto muito do O Fim do Céu. É dos temas que mais gosto. Olha, posso dizer também que é o meu tema preferido de eleição também deste álbum. E nada disso foi combinado. Temos o mesmo gosto. Nada disso foi combinado. Sempre foi uma canção que gostei muito logo ao princípio. E continua a ser a minha preferida. Não estou a fazer love. E é um possível single também. Um possível segundo single. E pronto, e a banda por si talvez. A banda talvez queira ir mais por aí. Mas pronto, depois toda a parte comercial e coisa, não sei, ainda estamos realmente a decidir. Sim, mas o Vinho Tinto será efetivamente mais um daqueles hinos. Pois. Não sei se será um Filho das Nação, mas será daqueles temas que daqui a 20 anos as pessoas vão pedir para que se continue a cantar. Sim. O que será muito bom sinal. Por outro lado, também penso eu que O Fim do Céu, mesmo assim, é um tema mais fácil de encaixar na rádio. Uhum. Que o Vinho Tinto, penso eu, pelo menos a nível geral da rádio, O Fim do Céu, acho que é um tema que tem um beat perfeito para a rádio. Vamos ver, pela reação das pessoas esta semana que estão em destaque, vamos perceber isso. Está bem. Você sabe que, sabe melhor que eu, não há fórmula de sucesso. Não. E efetivamente, a reação do público às vezes é diferente daquela que estamos à espera, naturalmente. Pois. Isto serve de fim de conversa, de que lhe agradecemos muito, e fica aqui uma dúvida. Quando é que voltaremos a falar? Epá, quando quiseres, pá, a gente agradece sempre. Agradecemos sempre. Mas isto é maneiroso a saber. Quando é que acham que vamos ter um novo disco? É, vamos esperar 95 anos, não? Não sei. Agora é um bocadinho... Os Quinta acabam por ter registros. Sabes que houve aquela primeira fase, a gente começa em 87... O nosso primeiro registro sai em 92 sem rumo. Pronto, logo aí de 87 a 92, 5 anos. Depois, 92, o outro sai em 96, mais 4 anos. Uhum. Estão aqui quase 10 anos logo. Porque os Quinta do Vila acabam por ter registros de 2 anos e meio, em 2 anos e meio gravam um disco, mais ou menos. O que acontece também é que realmente temos muitas solicitações sempre para tocar ao vivo. Gravamos o disco, ensaiar, turnê nova. Depois, o outro ano, ainda temos sempre muitos espetáculos também. Pronto, e acaba por sobrar. Acabamos de começar a gravar, a trabalhar um disco novo só passado 2 anos, no final do verão de 2 anos. Pronto, por isso é que as coisas às vezes atrasam um bocadinho. Mas eu penso que de mais de 2 anos, 2 anos e meio, vamos continuar a manter a nossa média. Estamos aí com outro disco. E temos agora os 25 anos, que ainda não sei o que é que devemos fazer. Temos de arranjar aqui qualquer história para festejar isto. Mas... 25 anos, conhecidos com os vossos 40 e qualquer coisa, não é? Portanto... É verdade. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, claro, a nós. Voltaremos a falar mais vezes, que será bom sinal. Está bem, tens o contacto, quando quiseres, estás à vontade. Um abraço, tá, obrigado por tudo. Está, obrigadinho. Apenas sonhado, silêncio, apenas silêncio. Thank you. sei se existe.